Feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Bonito. Com Jesus no coração a gente é feliz. Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Jesus é o quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Cadê o povo de Deus? Um, dois, três, quatro. Bonito! Aquele que está feliz, diga amém. Isso, aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Todo mundo, com Jesus no coração a gente é o quê? Feliz. Aleluia. Com Jesus na condição tudo é muito. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz.